denomina a miséria alheia, saltando da veia os olhares sedentos, e um triste final com uma última ceia pra quem saboreia o prazer de estender o jornal. Servida esta cálida sangria.